do meu viver. Sem ter você não pode ser. Imagina quem pode estar no meu lugar. Madrugada não tem hora pra acabar. Eu sei que sem você vai ser assim até o fim. E eu não vou me acostumar a te olhar como uma amiga que eu não posso mais beijar. E te olhar com outros olhos não aguento. Tô sofrendo demais. Falta coragem pra botar no pensamento que você não quer mais. E quando eu ligo pra te ouvir do outro lado, eu ouço a voz do teu suposto namorado, que já atende o telefone em seu lugar. Bora, Rio! Mas ninguém vai te amar muito mais do que eu. Mas ninguém vai tocar em você como eu. Mas ninguém sabe o jeito de te arrepiar. Ele pode tentar, mas não dá. Foi só eu que nasci pra te amar. Canta, mulher! Ah, eu sei que sem você vai ser assim até o fim. E eu não vou me acostumar a te olhar como uma amiga que eu não posso mais beijar. E te olhar com outros olhos não aguento. Tô sofrendo demais. Falta coragem pra botar no pensamento que você não quer mais. E quando eu ligo pra te ouvir do outro lado, eu ouço a voz do teu suposto namorado, que já atende o telefone em seu lugar. Mas ninguém vai te amar muito mais do que eu. Mas ninguém vai tocar em você como eu. Mas ninguém sabe o jeito de te arrepiar. Ele pode tentar, mas não dá. Foi só eu que nasci pra te amar, pra te amar. Só eu que nasci pra te amar. Imagina samba! Ferrugem! Que maravilha! Dá um grito, caramba, pro Ferrugem aí, pô!